preparar a ponta. Cara, você sabe que eu tô usando essas músicas no início, né? Mas eu conversei com os caras da Confraria da Costa e eles me deixaram usar. Então acho que eu nunca agradeci eles, mas é feliz e contente da gente poder usar as músicas deles, né? Bom dia para todos, boa tarde para todos, boa noite para todos. Eu acho que bom dia, meu nome é Caio, né? Chuchu está aí novamente. Pedro Sim! Azevedo da Silva Castro Júnior Souza III. Back, baby. E foi uma semana obscura só com o Paduim, que dessa vez não está com a gente. Ele deve ter. Acho que a macumba que ele fez pro David Johnson e pro Le'Veon Bell deve ter voltado pra ele, né? Tá vendo? Karma, o nome disso é Pois karma. é. A pessoa fica falando mal e dizendo que vai. Ele toda vez que eu abri a boca pra falar, ele falava assim: o Le'Veon Bell e o David Johnson vão se machucar nos primeiros 5 minutos do jogo. Os dois ainda. Os Vai ter dois. um sniper, né? Vai dar um tiro na testa, o cara vai cair morto no chão. Não Pois tem é, nem foi assim. machucar. Eu falei, Paduim, eu não sei por que você me odeia. Eu não sei o que eu fiz pra você me odiar. Mas a macumba dele não deu certo. Eu consegui pontuar bem pela primeira vez no ano. Estou contente. Pela segunda vez, vai. Eu pontuei bem. Eu tive dois outros jogos de 100. Mas saber que o teu time tá pronto ali, tá? Perfeito. Né? Maravilha, David viu? Johnson, Le'Veon Ó. Bell no mesmo backfield é amor puro, amigo. Amor puro. É verdade, tem Né? uma liga aqui porque eu também tenho eles, então estou feliz por você também. É a lenda, não é? Não dá Sou. gosto. Dá menos Porra! gosto porque o Cardinals tá uma coisa muito estranha. Eu acho que a gente começa. Eu vou começar lançando essa na sua cara, que a gente não conversou antes, mas me explica o play calling do Cardinals. Cara, eu não sei, Eu não velho. consigo entender o que tá acontecendo na cabeça do Bruce Arians. Eu não consigo entender. Ano passado foi tão tipo, caraca, que emoção, os caras estão chegando nos playoffs, meu irmão, os caras vão ganhar do Carolina Panthers, eles vão pro Super Bowl. Não ganharam. Beleza, né? Aconteceu de no final perderem lá. Cara, esse ano eu falei, não, beleza, cara, os caras conseguiram montar um time foda, cara. David Johnson, porra, massa, os caras têm três wide receivers top de linha, né? Pô, quarterback muito bom, a linha é. A defensiva deles lá, qual é o cornerback, né? Porra, bom pra caralho e tal. E caraca, velho, esse ano só tomando ferro, viu? Ai, tá complicado, cara. Sim, David Jones tá salvando o time, né, em relação ao fantasy, assim. Mas o resto, porra, eles não conseguem ganhar, cara. Eles até pontuam, mas eles não ganham. Eu não sei, sinceramente eu olho pros bichos assim, gosto muito do Arizona Cardinals, né? Depois que eu vi a série deles lá do All or Nothing, cara, eu torço mais ainda pelos caras. Eu torço muito pelo Fitzgerald, assim, eu queria muito que ele fosse pro Super Bowl, tá ligado? Que ele se aposentasse e tal com o título. Mas, cara, não sei. Eles estão o quê? Estão 3-1? 1-3, na verdade, né? É. 1-3, cara. Perderam do Rams, do Bills. E assim, é difícil, e eu bati nessa tecla já algumas vezes, é difícil entender por que eles se recusam a se adaptar aos outros times. Eu não consigo. Eu acho que sim, dessa vez eles começaram a usar mais. Mas você vê que a maior parte dos passes deles são entre 8 e 15 jardas. Que é um passe longo, não é um passe curto. Atualmente isso é um passe longo. Né? Antigamente isso era um passe curto, sei lá, 20 anos, 15 anos atrás. Era um passe curto, era um passe que o pessoal tava fazendo baixo. Porque o que o pessoal fazia? O pessoal corria muito a bola. Né? Então aí na hora que você corre bastante a bola e o passe tá ali para ser um change of pace, para abrir a defesa, para empurrar a defesa para trás. Atualmente, com a quantidade de screens que você tem, de bubble screens que você tem, de slants, de drags, de você tem uma porrada de rotas curtas, né? Que o cara você consegue fazer que nem o Patriots faz e correr com a bola pelo ar, entendeu? Só que o que me deixa mais assim é, eles vão lá e correm 3, 4 vezes com o David Johnson, ganham 25 jardas. fazem a primeira descida duas vezes seguidas. Aí o que eles fazem na próxima? Um passe de 10-9, não dá certo. Na segunda descida, ao invés deles irem lá correr para ver se eles viram uma terceira descida que dá, sabe, dá bem, não, eles passam de novo. Aí de repente eles erram, a terceira descida vira o quê? Um passe outra vez. Só que por quê? Porque os caras só querem fazer a primeira descida toda vez que eles pegam na bola. Então eu não consigo entender o que que acontece na cabeça deles, em que assim. Cadê os caras que você tá usando para fazer aqueles passes completos por baixo? Sabe, o Fitzgerald virou um slot, por que que você não tá usando isso como um passe completo por baixo? Por que que tudo que você quer é um passe longo o tempo todo? É inacreditável, eu não consigo. Eu olho pro jogo e falo, meu, não é à toa que o Carson Palmer toma mais sec, né? Não é à toa que ele segura mais tempo a bola. Não é à toa que eles têm um turnover ratio absurdamente alto, porque todo mundo sabe que eles estão fazendo isso e eles não estão conseguindo mais fazer isso. É uma coisa assim, você tem o Big Ben e o Antonio Brown, que todo mundo sabe que ele vai passar para o Antonio Brown. Tirando o penúltimo jogo contra o Eagles, em que isso não foi verdade, em que eles conseguiram parar o Antonio Brown, aí você viu o que aconteceu com o Pittsburgh, né? Você, via de regra, não consegue parar mesmo sabendo que eles vão fazer isso. É diferente. É diferente quando os outros times não conseguem segurar aquilo. Os outros times conseguem segurar aquilo e você não tá mudando. Você tá perdendo porque você quer perder. É isso que eu entendo. E aí o que que acontece com o meu time quando você tem o Carson Palmer? Você se ferra! Você entende? Você não consegue produzir! Você não consegue produzir porque o play calling é ridículo! Tá, o Carson Palmer agora com concussão, acho que é outra coisa que também a gente vai falar já já. O Carson Palmer com concussão, o Cam Newton com concussão, né? Talvez aí seja um momento obscuro para quarterback atualmente. Mas, cara, não vai produzir. John Brown vai ter um cap, o Michael Floyd vai ter um cap. Se bem que o Michael Floyd também não tá jogando muito bem, mas o Michael Floyd vai ter um cap, o David Johnson vai ter um cap, né? Você tem aí um running back que serve de 3 downs que não vai funcionar, por quê? Porque o Cardinals se recusa a usar ele. É, se bem que agora o Chris Johnson se machucou Machucou. e o Carson Palmer com a concussão, é capaz que eles se recusem a tirar tanto que o David Johnson e colocar tantas vezes o Chris Johnson que nem eu vi. Porque o que que eles fazem? Eles movem a bola até a jarda 30 com o David Johnson e chega na 30 eles tentam passar a bola ou correr com o Chris Johnson. É óbvio que não vai dar certo, né? É óbvio que não vai funcionar, né? Mas é difícil engolir o que está acontecendo com o Cardinals. É Cara. bom porque você vê que o David Johnson mesmo assim está produzindo. E é Sim. basicamente o único cara que é confiável naquele ataque. O John Brown está melhorando, mas agora com o Carson Palmer em concussão e o jogo agora na quinta-feira, vai saber o que que vai acontecer. Se o Drew Stanton Exatamente. começar, o único jogador do Cardinals que eu starto é o David Deus. Johnson. Não tem nenhum Também. outro cara. É Pois muito. Eu é. falo isso porque assim, eu tô tendo que engolir. Eu tô vendo todos os jogos do Cardinals. Todos. Porque, né, eu tenho o David Johnson e o Carson Palmer, então eu quero ver os meus dois jogadores principais, agora que o Bell voltou, não é mais, mas jogarem. E é frustrante, cara, é enfurecedor ver esse jogo. É enfurecedor ver esse jogo. É uma coisa assim que você não acredita. Como jogador profissional de Madden, não profissional, mas você, Profissional. como uma pessoa que está começando a entender mais de rotas e coverages e defesa e ataque, como dar counter nisso, counter naquilo. Você entende o básico, sabe? Você entende que se o cara manda muita blitz, você vai ter mais slant e você vai ter mais screen. Que se o cara vai muito pra coverage, você vai querer usar mais crossing route, que é pra você abrir nos buracos. Ou verticals pra atacar esses buracos. Você consegue ver o gameplay. Na hora que o cara coloca algumas formações defensivas e vê que ele tá bloqueando aquilo, e o outro time continua mandando aquilo, sei lá, quando eu tô enfrentando alguém no Madden que faz isso, eu sei que eu vou ganhar o jogo, entendeu? Então é uma coisa muito complicada de ver o que que tá acontecendo com esse time, cara. É muito. Dói muito porque é um time muito bom, cara. Dói Pois demais. é, assim, tem times que não tem opções, entendeu? É. O cara só tem um jogador. Se esse cara faz ponto, maravilha, o time mantém. Se não faz, fudeu, né? E aí tu vê um time que, cara, tem várias opções, tanto do corrido quanto do aéreo, entendeu? Tipo, a defesa é uma boa defesa. E, cara, perder tanto assim, pô, é foda, é foda. Nessa hora que É. você vê a diferença do Belichick, né? Belichick, Sim. tipo assim, ele pode ter, sei lá, cinco jogadores no time dele lá. O resto tudo machucou. Ele tem cinco titulares, o resto tudo é reserva. E mesmo assim, cara, ele consegue fazer um plano de jogo onde ele tira o melhor de cada um. Entendeu? Onde o Arizona, cara, tem estrelas, tem nome e não consegue, tipo, fazer isso funcionar, cara. Isso que é. É frustrante, cara. Entendeu? Não que assim, ah, nossa, a minha opinião é que eles são o pior time do mundo, vão se. Não, não é nada disso. Assim, só tipo, caraca, eles têm a oportunidade de ser top 5, cara. Entendeu? Pior que é mesmo. Entendeu? E onde eles estão, cara, no último da, não no último da tabela, mas perto dos últimos, entendeu? Então, tipo assim, gostaria muito, eu quero muito que o Fitzgerald vá pro Super Bowl, tá ligado? Assim, quero muito que o David Johnson, cara, mostre que, caraca, velho. Mas se Porque. continuar assim, ninguém vai fazer nada esse ano, pelo menos. Pois é, se for pensar, era para ser o Amir Abdullah, cara. Entendeu? Por pouco o Amir Abdullah não foi pro Arizona, entendeu? Não é verdade. Eles pegaram o David Johnson, tipo assim, como segunda opção. E o cara mostrou muito ano passado, entendeu? Esse ano, né, aquela discussão, David Johnson ou Todd Gurley, né, que eram os primeiros running backs do draft lá. Cara, David Johnson tá mostrando que, porra, ele é muito bom mesmo, né? É, ele é o running back número 1 atualmente, não é? Sim. Ele é o primeiro running back em termos de pontuação, o David Johnson, Não, eu acho. acho que não, acho que é o LeSean McCoy. Passou ele? Sou, fez ponto pra caralho ontem. Não, o DeMarco Murray. Como é, Depois o Melvin Gordon, daí o David Johnson. O DeMarco Murray tá 10 pontos na frente dos dois. aí, cara, mesmo assim, sim. Então, eles têm as armas, né? Então, agora eu torço pra que realmente daqui pra frente eles dêem uma melhoradinha aí. Veja alguma coisa e tal. E, porra, eu quero que, né, assim, eu gostaria, na verdade, que nos playoffs fossem realmente os melhores, né, cara? Eu não gosto daquele time que, tipo assim, passa naquela sorte, chega nos playoffs, toma aquela surra, entendeu? Falei, porra, você tirou a vaga de alguém que poderia disputar, né? Assim, playoffs por passar no playoffs, ah, dá, tem várias conferências, tem várias divisões que tem times fracos, né? Então quando esses Verdade. caras passam, você fica, putz, velho, podia ser um Arizona da vida aí, né? Nesse lugar. Os Wild Cards são muito mais competitivos do que alguns realmente que venceram a divisão. Mas isso que é o legal também do futebol, né? Tipo assim, não tem aqueles times que são sempre os melhores, né? É. Tem alguns favoritos e os outros os caras perdem, realmente, né? Quantos jogos você já viu o cara perder por um ponto de diferença, um field goal que o cara errou? Entendeu? Acontece, realmente. A graça do jogo é essa. E é frustrante quando você termina com um ponto atrás. Outra coisa que eu queria conversar também antes da gente entrar nos reviews é. Assim, eu tô meio até com medo de falar a respeito disso, na real. A gente tinha dois caras se enfrentando na nossa liga, né? O Lopes e o Dedé. E o Lopes tava 93 e o Dedé tava 90. E começou o jogo de segunda-feira e o Dedé tinha o Odell Beckham pra jogar. E aí, assim, você olha pra isso e fala assim: tá bom, né? Ué, vai ganhar. Vai ganhar. Lógico, lógico. Não é, né? Porque assim, o Odell Beckham, e eu acho que eu já tô um recorde falando que a gente tava vendo o chão dele com 12, 7 pontos. Ele vai lá e dá um 2,3 de produção. E assim, porque no primeiro quarto, no segundo, primeiro quarto inteiro, ele tinha zero targets também, né? Tudo bem, era a defesa do Minnesota e tal, mas assim, ele já Sim. tá vindo aí de algumas semanas em que você tá falando de um cara que você draftou entre os cinco primeiros picks, né? Junto Certeza. com o Antonio Brown, junto com o Todd Gurley, junto com o David Johnson e junto com o Julio Jones, né? Jones, é. E aí, tipo, e a discussão era o seguinte, entre esses cinco, você poderia pegar qualquer um em primeiro lugar e qualquer um em quinto lugar, que seria justo com qualquer um dos cinco, né? Ele não fez nada até agora. E tudo bem, a defesa dele foi. Ele jogou contra a defesa do Minnesota, vai enfrentar o Green Bay agora, e o Green Bay é um time que dá bastante ponto pro wide receiver e tal. Mas ele não fez nada de incrível até agora. Ele custou a vitória do Dedé, inclusive, porque o Dedé terminou com 92,5 e o Lopes escapou com mais uma vitória de 93. O Lopes já tá 3-1 já, o Lopes é a lenda. Escapou com 93,8 em cima do 92,5 por causa do Odell Beckham. Assim, literalmente por causa do Odell Beckham. Não, eu não sei, assim. Eu tô olhando pra ele aqui e eu tô com receio, né? O que fazer do Odell Beckham? Você entende? Sim, Odell Beckham é uma estrela, entendeu? Assim, realmente. Muitos falam que ele tem muito mais marketing em cima dele do que realmente ele é. Não que ele seja ruim, entendeu? Ele é um jogador fora dos padrões, assim, né? Então ele é muito bom. Só que o marketing em cima dele coloca ele como um nível acima do Antonio Brown, entendeu? Ele é o melhor cara de Nova York e tal. Não sei até onde isso é verdade. Mas para mim, a visão que eu tenho do Odell Beckham esse ano, né? Ele sentiu um pouco o Shepard, né? O Shepard roubou alguns targets dele, né? O Victor Ele Cruz também, né? é o Vitor Cruz também e tal. E ele quer mostrar que, cara, ele é o melhor. Ele pode ainda. E eu acho que isso tá afetando o psicológico dele, né? Porque teve um target ontem que ele dropou, cara, e tava, tipo assim, perfeito pra ele pegar, velho. Entendeu? Assim, e nos outros também. Tu vê o cara dropando os targets que tá no peito dele, dropando, entendeu? O cara que faz um touchdown com a mão só, entendeu? Na hora que pega as duas mãos no peito e dropar, assim, eu tô achando que o psicológico dele tá um pouco Boy, the Browns. debilitado, né? Assim, não tenho noção nenhuma disso. Mas eu acho que, tipo assim, tá influenciando um pouco ele. E que eu acho que vai acontecer? Eu acho que, assim, ele vai dar uma acalmada, entendeu? Eu acho que agora no Green Bay ele vai conseguir pontuar, né? Vai pontuar bem, né? Mas o que me deixa mais preocupado realmente do time do Giants é o Eli Manning, cara. Entendeu? Eu não tô gostando nada da performance dele, tá ligado? E, tipo assim, a linha ofensiva, ah, não tá dando tempo pro Eli Manning jogar, tal, não sei o quê, né? Ontem foi contra o Minnesota. A melhor defesa de todos os tempos, tarará. Eu não acho. É muita desculpa pra explicar uma performance ruim. Entendeu? Então, assim, eu ainda aposto no Odell Beckham Jr., entendeu? Assim, posso estar errado? Posso estar errado. Entendeu? Muita coisa do que eu falo aqui, eu erro, às vezes acerto, maravilha. Mas eu acho que sim, agora com o Green Bay ele volta, entendeu? Eu acho que ainda vai continuar essa divisão de targets, entendeu? Eu acho que o Shepard vai continuar pegando ainda, o Victor Cruz também, né? Agora sim, pra o Odell Beckham Jr. realmente assim estourar de novo, mostrar do que realmente ele é capaz, eu vejo muito mais um problema do Eli Manning do que realmente do Odell. Do Eli Manning. É, cara, eu não tô gostando do estilo dele, tipo assim, sei lá. Parece que por causa que o Peyton Manning foi campeão, esse ano ele tá com muita pressão em cima dele, que ele tem que mostrar que ele é tão bom que nem o irmão dele já foi. Ele já tem dois Super Bowls. Ele ganhou antes do Peyton Sim, mas. Manning. É, sei lá, assim, não sei, assim, eu tô mais no, na mesma linha que você quando você disse da loucura da cabeça do Beckham. Eu acho que talvez eu acho que talvez o que eu vi que também me incomodou bastante é que ele tá no o Beckham tá no sideline brigando e xingando e revoltado e tá todo mundo tendo que ir lá falar com ele, conversar com ele, sabe? Eu acho que vai saber o que ele tá falando no huddle quando tá todo mundo lá dentro e o Eli Manning tá tendo que chamar a jogada e sabe? Deve ser difícil conviver com esse cara, velho. Não deve ser fácil conviver com ele, não, velho. Sem brincadeira, tô falando assim de uma perspectiva pessoal. Eu não sei o quanto você vai jogar com vontade pra um cara que tudo que faz é chorar e reclamar, e chorar e reclamar, e chorar e reclamar, e chorar e reclamar, entendeu? Né? Porque ano passado, enquanto ele era o único cara que tava recebendo milhares de targets, ele era o cara mais feliz do mundo, né? Independente do recorde do Giants, ele tava bem, né? Agora ele tá dizendo que Sim. é tudo pro time, tudo pro time, tudo pro time, vírgula, né? Porque ele não tá recebendo os targets que ele quer e aí ele tá ficando bravo, né, meu amigo? É. Não, assim, eles sempre têm esse negócio. Nossa, não, mas pelo menos eu ajudo meu time a vencer, né? Realmente, sim, se você não faz nada, mas seu time ganha, pra É, o mas pra ranking mim é da. retórica. Eu não acredito não, cara. Eu também não acredito nisso. Pra NFL, maravilha. Seu time tá vencendo, vai pros playoffs, maravilha. Só que pro jogador é uma merda. Fala assim, pô, o que que eu faço? Eu apenas atraio a marcação, tá ligado? Nossa, eu É, sou e aí tão. quem tem ele no Fantasy se ferra, né? Porque agora o que a gente tá vendo é o seguinte, o Odell Beckham costumava ser o cara que nem o Antonio Brown que matchup proof total e vai arrebentar todo mundo. Pra um cara que agora talvez não seja tão matchup-proof assim. E na hora que pega uma defesa boa, eu não sei se vale a pena startar ele mais agora, sendo bem sincero. E a produção dele tá justificando um flex start pra mim, não um wide receiver 1. É, sei lá. Ele precisa começar a produzir bem, ele precisa ter uns jogos aí de 20 pontos, porque enquanto ele não fizer isso, ele não, pra mim ele não vai ter respeito nenhum, assim. Vai chegar uma hora que eu nem vou mais pensar que ele é o cara, entendeu? Não, tem outros jogadores em situação pior, cara. A gente também não pode ficar falando que ele é um flex, que eu não vou startar ele. Cara, mas olha em que lugar ele tá em termos de produção de fantasy, cara. Sim. Ele não tá nem entre. Aqui, ó, tô olhando pra você. Pum, pum, pum, pum, pum. Ele não tá nem entre os 25 primeiros, cara. Ele não tá nem entre os complicado. 25, por isso você tá falando de um cara que é um flex. É isso, é verdade. Nem ele, nem o DeAndre Hopkins, nem o Amari Cooper, tá? Nem o Alshon Jeffrey, não tô falando que ele é o único. Nem o Brandon Marshall. Mas aí você tem outras justificativas, né? O DeAndre Hopkins teve um jogo de porcaria na última, o Amari Cooper parece que não tá jogando tão bem quanto ele deveria, né? O Alshon Jeffrey também tá meio lesionado, o Brandon Marshall também tá meio lesionado. O que que o Odell Beckham tem? Problemas na cabeça só, porque no corpo ele não tem. É. E aí, pô. Cadê? Você não draftou o cara 2, 3 overall pra ele ser o seu 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Seu 36º wide receiver. Ele é o último flex entre os wide receivers. Ele tá com exatamente a mesma pontuação que o Quincy Enunwa, o DeSean Jackson, o Jeremy Maclin. Esse é o Então Odell pronto. Beckham. Então, perguntinha agora aí. Você, vendo essa situação, você tentaria pegar ele para você? Um trade? Fazer alguma coisa? Se eu tentaria mover em cima dele? É, porque Não. vamos supor, o time, sei lá, o Não. dono do Beckham Jr. tá desesperado. Fala, fudeu, o Odell Beckham Jr. tá uma merda, vou me livrar desse cara. É, eu acho que eu Entendeu? estaria nessa linha. E aí, o que você teria que oferecer, né, para pegar o Odell Beckham Jr.? Porque assim, ele tem muito nome, né? Então, É. você nunca conseguiria pegar o Odell Beckham Jr. por, tipo, um RB2, entendeu? Você teria que mandar um RB1, você teria que mandar. É, então, eu acho que é isso. Eu acho que você tem que targetear um cara que não tenha muito nome, mas que esteja produzindo bem. Eu estaria pensando aí em, de repente, sei lá, um LeSean McCoy, um Carlos Hyde, entendeu? Consegui pegar ele. É. E aí eu tentaria até inclusive pegar um desses, mais um wide receiver secundário aí, que também tá Entendi. produzindo bem. Tipo, sei lá, até um. Eu trocaria o Odell Beckham por um Terrell Pryor mais um Carlos Hyde. Caraca. Sem brincadeira. Porque assim, eu sei que eu vou ter produção com eles, eu não sei que eu vou ter Ah. produção com o Odell Beckham. Eu tô mais confiante no Sterling Shepard do que no Odell Beckham. É difícil ver isso, sabe? Não, isso não é um overreaction do jogo de ontem, porque o jogo de ontem foi um jogo especialmente ruim para eles, porque é a defesa do Minnesota Vikings. Mas quando você tá falando de um cara que era para ser matchup proof, eu esperava pelo menos uns 7 pontos dele. Pelo menos. Eu quero fazer 2,3. A melhor pontuação dele no ano é 12. Ele é o 36º wide receiver. Eu não sei se vale a pena segurar, não. Já foram 4 semanas do Fantasy, cara. Faltam 10 jogos só. É? Não, faltam 10 pra Pros playoffs. 9 playoffs, se eu começar na semana 13. é. É tipo É, tá isso. quase. Já foi quase um terço do negócio. É tipo isso. Então aí começa a ficar pesado, entendeu? Você precisa se livrar disso. Você precisa. Eu tô nessa. Eu não estou tentando comprar. Mas eu acho que você vai encontrar gente que vai tentar comprar. Eu Sim. acho que vai ter gente que vai olhar e falar assim: ah, não, é só. E agora o matchup foi ruim e justificar e tal. E eu não acho que você não vai pegar um cara que vai produzir pouco pro resto da vida. Eu acho que ele ainda vai ter um ou outro jogo que ele vai pontuar bem e que você que lançou ele embora vai ficar: porra, eu podia ter tido ele. Mas você tá tendo o Carlos Hyde produzindo 20 pontos quase todo jogo. O Terrell Pryor, o chão dele tá tipo 10 quase, tirando esse último agora. Então, sei lá, tô falando, eu estaria tentando me livrar do Odell Beckham. Eu consigo a mesma produção que o Sterling Shepard, eu não preciso do Odell Beckham. É tipo isso. Tipo, pra que eu preciso dele? Allen Shepard, Will Fuller, Pois você é. tem alguns aí, ó, uns rookies que estão melhor que o cara, véio. Impressionante. Não, o Will Fuller tá arrebentando, cara. Ah, O Will velho. Fuller tem quase a mesma pontuação do George Nelson, cara. Pois é. Então, beleza. Então, já falamos desses caras aí, entendeu? Fique de olho neles. E, cara, realmente uma dica assim para trade, né? Normalmente o que o pessoal faz nas trades é que nem ações, tá ligado? Você compra enquanto ela tá baixa, você vende enquanto ela tá alta, né? Muita gente fala assim: ah, não, mas eu não sei se a trade é uma trade justa, tal. Cara, se você tiver essa mentalidade: ah, eu vou comprar um cara quando o cara tá na baixa e eu espero que ele melhore, é um investimento. Ah, eu vou vender o cara na alta porque eu sei que daqui pra frente ele não vai manter essa produção, entendeu? Então, assim, toda vez que eu vou fazer uma trade, eu meio que vejo isso, né? É. Esses dias me ofereceram quatro jogadores pelos meus dois melhores. Eu falei, cara, não faz sentido essa proposta. O Paduim te ofereceu. Entendeu? Ele me Eu falando não vou falar essa nomes, não, tentativa. mas Paduim, você mora no meu coração mesmo assim, tá? Ele criou o Will Fuller Lamar Miller com. Ofereceu umas coisas muito loucas pelo Will Fuller Lamar Miller. Eu falei assim, falei, ó, Eu ele deve falei estar. pra ele, se eu sou o Chuchu, eu ia rir dessa proposta. Eu ia mandar embora. Ele deve estar me zoando, tal, né? E tipo assim, muito das trades é muito isso, cara. É você aquela arte da venda, né? Você pô, acreditar que a sua trade é muito boa, né? E do outro lado, aquele negócio, você tem que pegar e analisar, realmente, vale a pena, não vale a pena? E cara, às vezes vale, às vezes não vale. Às vezes você acha que valia e quebra a cara, entendeu? Sim. Mas tipo Eu assim. dando um exemplo, né? Esse ano eu mandei o Randall Cobb e o Dwayne Washington pelo Allan Robinson. O Bruno falou que foi uma sacanagem. Vocês disseram que era maldade a minha troca. Mas assim, em termos de lógica interna, o que que eu tava apostando? Allan Robinson até lá tinha produzido a mesma coisa que o Randall Cobb. A mesma coisa. E eu tava entregando pro Dedé o backup do running back dele que tinha se machucado. Então eu tava apostando o seguinte, que aquele era o chão do Allan Robinson. E que o Allen Robinson ia voltar a produzir. E o Dedé tava apostando que não, que aquele era o Allen Robinson e que o Randall Cobb ia voltar a produzir com a volta do George Nelson. Em uma semana, parece que eu tô certo. Porque o Allen Robinson começou a produzir mais alto e tem sido target, pegou alguns touchdowns essas 2 semanas. E o Randall Cobb não produziu muito, né? Mas a gente tem que esperar até o final do ano para ter certeza do quanto foi produzido e quanto não foi produzido. Outra troca que eu fiz aí o ano passado com a Renata foi, eu troquei o Nick Foles, que na época era um quarterback que estava produzindo 17, 18 pontos por jogo, e o Kelvin Benjamin, que era o wide receiver do, que é o wide receiver do, no ano retrasado, que era o wide receiver do Panthers, pelo Drew Brees. Por quê? Porque eu queria um cara que eu achasse mais estável, que era o Drew Brees, e eu mandei um cara que eu tava tentando vender alto, que era o Nick Foles, que eu achava que não ia produzir tanto pro resto do ano. Então assim, você vai fazer o quê? Você vai tentar colocar caras mais. Ou você vai colocar caras mais ou menos juntos e vender o upside deles pra pessoa e tentar pegar um cara maior, que daí você faria um upgrade naquela posição, um cara que você não precisa se preocupar em começar ou não começar, seria legal. Ou. Você quer fazer o contrário, você quer vender um cara que você comprou achando que ia começar o tempo todo, tipo o Odell Beckham, e pegar dois caras ali mais ou menos, tipo o Carlos Hyde e o Terrell Pryor, que são caras que não foram draftados, não tem nome, né, não foram draftados tão alto, não tem nome, mas que talvez você consiga pegar por causa do nome, né, então é isso que o Chuchu tá falando, né, é uma questão de ação, é você tentar entender que apostas você não quer mais segurar. Que caras que tá no teu time que você não acredita mais, e que caras que não estão no teu time, e que você fala, pô, eu acredito nesse cara, mas eu quero esse cara. Né? Então como é que eu vou conseguir esse cara em específico, entendeu? E conversar com os caras, e não ter medo de fazer proposta, entendeu? E arriscar. Cara, assim, o que eu prezo, né? Você pode ser aquele cara que quer sempre ganhar em cima do outro, quer passar a perna, entendeu? Mas eu sempre prezo, assim, vendo o outro lado também da trade, entendeu? Pra mim, uma trade boa é que os dois ganham, certo? Ó, o cara tá sem running back, por exemplo. Ah, ele tá precisando de running back, né? E você tem running back sobrando. Ah, beleza, olha, pela sua necessidade, eu te dou um running back, só que eu quero um wide receiver de volta, entendeu? Então, assim. É saber lidar com a sua liga, tá ligado? Então, eu acho que, tipo, cara, o que eu vejo muito são ligas iniciantes que não fazem trocas, não fazem trades. Porque todo mundo é com muito receio de passar a perna, de fazer uma besteira, entendeu? Eu falei, cara, e trade tinha que ser um negócio mais comum, entendeu? Assim, isso tem que fazer a liga se movimentar, cara. E a aposta que vai fazendo é interessante, né? E, cara, erra, entendeu? Dá a chance de errar. Né? Também dá a chance de acertar também, né? Odell Sim, Beckham sim. Jr., e aí? Vai ou não vai? É, É, uma eu hipótese. estaria vendendo. Eu estaria vendendo ele. É, eu estaria comprando pra esse final de semana. Eu acho que com Green Bay, caraca. Aí, beleza, então vamos continuando aí. Ok. É, a gente vai falar dos reviews, certo? Reviews, essas semanas que Que passou. jogo que o senhor gostaria de falar? Ah, vamos ver. Diga para mim. A gente pode falar do jogo que mais teve pontos. Carolina Panthers contra Atlanta Falcons. Uma surpresa esse jogo, assim, para mim, Caraca, pelo foi tipo menos. assim. Quantos pontos? 30, 50, 81 pontos, cara, no jogo. Né? 33 Carolina, 48 Atlanta. Tipo assim. Era tipo que eu É, vi o foi isso que jogo. surpreendeu mais, o Atlanta com 48 pontos. Eu vi o jogo, aí a narração, né, da ESPN, o cara falando, né, tipo, gol da Alemanha! Cara, era cada segundo, era touchdown, fica de cara. Eu falei, porra! Que porra é essa, bicho? Foi bem Mas. chocante mesmo, assim. Ver o Atlanta mover essa bola com tanta facilidade. O mais absurdo foi o Julio Jones com 300 jardas aéreas, cara. Nossa, cara. Não, e o pior é que na minha liga, que eu tenho uma liga que eu participo, eu tava. O time adversário, né, que era contra a minha pessoa, tava com o Julio Jones no banco, né? Nossa. Aí ele fez 30 e poucos pontos. E mesmo assim eu perdi do cara, porque. Nossa. Ele fez, sei lá, 110 pontos. O time dele destruiu essa semana. E o meu time fez, sei lá, 89. Eu falei, Nossa. caraca. Mas o que é justo, né? Porque o cara pega um cara que faz 36 pontos na semana, bota no banco e mesmo assim ganha, tá ligado? Ele não ficou com raiva dele mesmo, né? Ele falou, é, podia ser uma lavada mais forte, mas foi uma vitória mesmo assim. Às vezes acontece isso, uma sorte de vez em quando, né? Não, o que o Julio Jones e o Matt Ryan fizeram com essa secundária. Assim, me dá. Eu tenho duas questões. É porque o Panthers já vinha de não conseguir parar muito bem os caras. E Sim. o Falcons já vinha de fazer muitos pontos, mas contra times que são suspeitos, né? Não contra times que você olha e fala assim, nossa, que baita time. Então, assim, eu fico olhando para isso e eu não sei dizer se o Falcons é real e eles realmente vão produzir bem assim sempre, né? Dizer se o Panthers é ruim mesmo e a gente tá dando grade para eles baseado no ano passado, entendeu? E dar um overrate neles. Ou se é os dois, entendeu? Ou se não é nenhum dos dois e os dois times não são muito bons. Porque ano passado a gente viu o Falcons ganhar 5 jogos seguidos no começo do ano e sumir. Né? Então eu não sei. Eu não sei dizer, eu tenho receio. Eu acho que essa próxima semana a gente vai ver o que que o Falcons vai fazer contra o Denver. É. Qual vai ser realmente a produção desses jogadores, né? E o Panthers tem que segurar esse ato deles, eles não podem deixar isso ficar desse jeito. O Panthers vai pegar o Tampa agora, o Panthers tem que produzir bem. Tem que. Se o Panthers não produzir bem nesse jogo, é sentar no chão e chorar, entendeu? É que o Cam Newton produz, mas é basicamente o Cam Newton. O Panthers e o resto não tem. É, não tem. Tá difícil, né? Ah. E Tá aí eu acho difícil. que pra Fantasy é importante notar o seguinte: se o Panthers não for tão forte, talvez começar seus wide receivers contra eles não seja um problema tão grande. E não seja um Não. matchup tão ruim assim. Eu acho que, tipo assim, eles estão realmente se arrependendo de ter trocado, né, o Josh Norman lá. Cortaram ele. Cara, cortaram, velho. Eles deram Nossa. franchise tag nele no ano passado. Pra quem não sabe, franchise tag é quando o time fala assim: você não pode ir embora. E põe na cara do cara e o cara tem que jogar. É um salário altíssimo pra posição, né? Então esse é o contra-argumento. Mas assim, é um cara que não. Que talvez eles não queiram negociar com ele naquele momento, ou talvez eles queiram garantir que a negociação vai poder ir para dentro do ano, e aí eles não têm pressão de tempo para colocar ele no virtual free agency, então eles vão lá e põem o franchise tag. Eles fizeram isso no Josh Norman, e eles tentaram várias vezes com o Josh Norman, e o Josh Norman não estava nem assinando o tender do franchise tag, porque o jogador pode falar assim: não, não quero, e simplesmente não jogar aquele ano. E não receber nem nada do salário também, porque eles ganham por jogo, né? Meu, ele não assinava, não assinava, não assinava, de repente, no final da free agency, eles foram lá e cortaram o Josh Norman. Agora tá bom, Nossa. então não vamos fazer mais. E mandaram ele embora. Dizem que ele até tentou ir lá assinar e eles falaram: não, não dá mais tempo. Acontece, né? É. Mas aí, ó, focando no Atlanta. Então, nós temos Matt Ryan, né, destruindo como quarterback número um. Pois O cara que mais pontuou esse ano. Mas também nesse último jogo ele fez 500 jardas, cara. é. Tipo assim, 5 milhões de touchdowns, entendeu? Eu perdi E a conta de quantos. ele tá pontuando bem, cara. Ele Entendeu? está pontuando muito bem. Então, Matt Ryan tá mandando muito bem. Julio Jones, semana passada, mandou 1,6. É. Essa semana mandou 36. Entendeu? Cara, Julio Jones, tipo assim, por mais que ele tenha uma semana que ele mande mal, cara, você não pode botar ele no banco, entendeu? Tipo assim. Ah, não, mas ele tem um negócio no pé e tal, ele machucado. Bicho, ele pode ir na cadeira de roda, entendeu? Não interessa, entendeu? Sempre escalha o bicho, Julio Jones. Além deles, nós temos Devonta Freeman. É. Tevin Coleman machucou, não foi? Tevin Coleman, não. Ele não, ele talvez não jogue esse jogo porque ele tem aquela condição específica que ele não pode jogar em altas altitudes e Denver é 1.000 milhas acima da. Então Caraca. talvez nesse jogo ele não jogue. Vou prestar atenção no Tevin Coleman. É, então Que Tevin Coleman. é uma condição que o pessoal sabia que existia, mas tipo, não tinha tido atleta ainda com essa condição jogando. Que quase matou o Ryan Clark, que era o safety do Steelers, acho que uns 10 anos atrás. Que ele perdeu, acho que uma parte do baço, porque é uma questão de oxigenação da célula, e aí acaba o oxigênio, e aí é uma coisa séria, não vou tentar nem explicar o que que é. Mas é uma coisa séria que você não pode fazer exercício físico em altas altitudes. Então talvez ele Cara, não jogue, acho muito possível que ele não jogue, e vai ser muito triste se ele jogar pra ele como pessoa, arriscar a vida dele no negócio, não né? Tipo. é, nem não precisa, cara, né? Não, não Porque precisa. eles estão muito bem, eles têm outras armas, né? Sim. Entendeu? É, quem, tipo assim, fez pouco ponto por causa que, né, que o Julio Jones destruiu foi o Sanu, né? O Mohamed Sanu. É, ninguém fez, né? Na semana passada todo mundo fez menos o Julio Jones, né? Só o Julio Jones fez e ninguém fez, né? Foi tipo isso, né? O Julio Jones ele suga a força dos outros caras. Pô, mas cara, foi bonito o jogo, viu, O cara? Julio Jones é o Nossa, Capitão Planeta, né? foi bonito. Ele faz a união dos poderes de todo mundo e faz o touchdown, e aí de repente ele desaparece e deixa todo mundo. Cada um lutando com os próprios anéis de força. Pois é, assim, mas esse, como você falou, essa semana é semana meio que pra mostrar realmente se o Atlanta é um time que não veio aí pra brincar, né? Que tá, realmente é sério. É. Ou se é aquele um fogo de palha, né? Que queima muito e depois some. Porque ano passado ele teve, acho que foi 6 vitórias. O início da temporada depois sumiu, né? É, acho que foi 5. Mas foi isso, eles produziram bem no começo da temporada inteira e aí desapareceram. Pois é. Tanto que o Freeman ano passado foi aquela revelação. Durante 4 jogos ele, tipo assim, caraca, direto era touchdown, muitas jardas, pra cima de 100 jardas, né? E esse ano com o comitê dos dois e tal, vamos ver. Algo é realmente o jogo que eu quero assistir final de semana aí. Atlanta contra Denver. Olha lá, puxa mais um jogo aí pra nós. Eu queria falar de um aqui. Na verdade, eu queria falar do Los Angeles e do Arizona, mas acho que a gente já falou bastante do Arizona, acho que não tem muito o que colocar em cima desse. Eu queria conversar um pouco sobre um outro jogo que eu acho que vale a pena a gente falar, que é o Oakland e o Baltimore. Vamos lá. Porque uma das discussões que eu tenho ouvido bastante é a questão do Amari Cooper contra o Michael Crabtree. Sim. E. Assim, porque você draftou o Amari Cooper provavelmente entre os três primeiros rounds, né? E o Crabtree saiu mais pra frente, no sétimo, oitavo round. E já no ano passado, o Crabtree voltou, tava voltando de lesão do São Francisco, ele ficou um ano quase sem jogar no São Francisco, aí ele jogou um pouco, meio que lesionou de novo, ele deu uma de Victor Cruz, assim, meio que desapareceu em San Fran, e aí saiu, né? Foi meio que desgraçado, mandaram embora, e ele assinou com o Raiders e voltou da lesão. E no ano passado você já via ele fazendo um chão aí de um flex com o wide receiver 2 potencial. Agora, essa semana, e esse ano ele já tava assim, independente do matchup, 10 pontos, 9.1, 10.2. Quer dizer, você quer um cara mais estável que isso? Né? É difícil, né? Você tá falando de quê? Você não tá falando de um touchdown e 70 jardas. Você tá falando de 87 jardas na primeira, 31 jardas na segunda, né? E um touchdown, 102 jardas na terceira, e agora ele fez 88 jardas na quarta semana. Essa semana ele fez 88 jardas e 3 touchdowns, e bateu 26.8 pontos. O que eu tô ouvindo gente falar é que, assim, o Mari Cooper é o número 1 em nome, porque o número 1 é o Michael Crabtree. É, me E. fala. Diga. A questão é a seguinte, sim, também é questão de apostas, né? A Mari Cooper é o mais novo, não é? É. É o mais novo, aí ninguém fala que ele tem um upside maior, né? Que assim, ele demora um pouco, que nem ano passado, para pegar no ritmo, depois ele melhora. Mas o que tá mostrando é que realmente o Crabtree tá destruindo, cara. E tem alguns times assim que você vê também que o primeiro wide receiver, né, tem muito nome, mas o segundo que tá levando tudo em questão de pontuação, né? Tem o do Lions, né? Temos o Golden Tate e o Marvin Jones. O Tate foi sentado nesse jogo, cara. Entendeu? Então, assim, Eles tiraram o Tate nesse jogo. não quer dizer que sempre o primeiro wide receiver vai ser o melhor, né? Mas nesse caso, eu ainda gostaria de ver mais ainda, entendeu? Mais que 26,8 pontos? Não é mais, assim, mais tempo de jogo, entendeu? Porque eu não acho que a Amari Cooper é tão ruim a ponto de, tipo assim, não, ele não tem valor. Não, não é essa a questão, não é essa a discussão que eu tô colocando. O que eu tô colocando é quem é o cara que vale mais? Ah, pra mim, Crabtree, Porque o cara, Crabtree tá tendo. atualmente. Esse jogo o Crabtree teve 12 targets e o Cooper teve 6. O Crabtree Ah. tem muito mais target do que É. o Cooper. Eu acho que realmente, assim, atualmente Muito mais. Crabtree tem mais, assim. Quem eu manteria até o final da temporada? Aí já gera um pouco de dúvida, assim, eu fico. Você acha que o Crabtree se recupera e produz mais que o Cooper? Não, que o Cooper. Que Não, o não acho Cooper que. não, que o Cooper se recupera e produz mais que o Crabtree? Eu fico com um pouco de receio de lesão do Crabtree, entendeu? Ah, mas é que sei lá, esse é um receio que você tem que ter com todos os jogadores, não só com o Sim, Crabtree. mas é aquele assim, o upside, né? O cara é mais novo, a Mari Cooper e tal. Ah, mas. Sim. Bom, sei lá. Dá pra ver que a gente talvez discorda, então. Não, é questão de risco, né? Risco, oportunidade, tudo isso que leva em consideração, entendeu? Sim. Eu ainda apostaria no Crabtree, entendeu? Assim, ah, não, vamos lá, escolhe aí hoje, entendeu? Mas que nem eu falei assim, gostaria de ver o jogo dessa semana, Você ainda pra ter. apostaria Eu no Crabtree? apostaria no Crabtree, tipo assim, até o final da temporada por enquanto, sim. No Aí, Crabtree. Crabtree, Michael Crabtree. Ah, achei que você apostaria no Cooper. Não, Então a eu gente quero ver. concorda. Quero ver como é que vai ser daqui pra frente, assim, eu quero mais um jogo, entendeu? Porque Entendi. eu acho que o Cooper ainda vai dar uma subida, entendeu? Tem outros jogadores dos outros times que eu já fico assim, não sei, entendeu? Acho que já era, entendeu? Ó, DeAndre Hopkins, eu acho que ele vai dar uma subida, entendeu? Eu não acho que ele, tipo assim, vai ser, o Will Fuller vai tomar o lugar dele, tá ligado? Agora, sei lá, Golden Tate, eu já desisti do cara. É, eu falei pro Bruno ontem que eu achava que não, mas ontem não. Domingo que eu achava que talvez, sei lá, que valia a pena pensar em manter ele um pouco, mas eu também tô nessa, eu tô meio que tentando desistir dele já. Pois é, Odell Beckham Jr., pra mim vai voltar. Então, tem uns assim que eu fico, cara, indo e voltando. Que nem eu falo assim, eu tô apostando na Mari Cooper que ele deu uma subidinha, né? Mas dos dois, Crabtree pra mim seria o melhor. Agora, do Oakland Raiders, o que eu não tô gostando, principalmente porque eu possuo, né, um jogador deles, é os running backs. Porra, cara, tá triste, viu? Running backs do. Desculpa. Oakland Raiders. Tá triste, porque eles estão meio que no comitê, né? Aí, inicialmente era para ser o Latavius Murray, era para ser o RB1 deles, né? E o DeAndre Washington e o outro que eu não sei o nome eram para ficar como backup. Só que agora eles estão toda hora tipo dividindo os snaps, né, cara? Então, aquele assim, pode ser que pro time seja bom, pode ser que pro time seja bom, tanto que eles ganharam, né? Tipo, mas pro fantasy é uma merda, porque você não consegue apostar em ninguém dos três. Entendeu? E aí você fica naquele negócio. O Latavius Murray conseguiu pontuar nas primeiras 3 semanas porque ele fez touchdown, né? Aí ele conseguiu fazer uma pontuaçãozinha de 10, 8 pontos e tal. O DeAndre Washington, teoricamente, é mais eficiente nas corridas dele. Tal. Só que teve um fumble, né? Então, assim, acabou com as pontuações que ele tinha. E aí eu fico negócio, e aí, apostar ou não apostar nesse. É backfield, né, que chama? Apostar ou não apostar no backfield do Oakland? Eu não aposto, cara. Eu prefiro. Tem backfields que eu prefiro não me envolver em. O Dolphins é um deles, o Giants é o outro, o Raiders é o outro. Porque são caras que são tipo. É muita gente com incerteza de quem é o número um. Eu gosto de ver, tipo. Com o tempo, principalmente trabalho de running back, porque wide receiver até tem muita opção de cara por aí, você não tem que escolher caras que são tipo potenciais backups, terceiros backups, entendeu? E se for o backup em wide receiver, você vai estar numa grande parte de snaps de qualquer jeito, porque a maior parte dos times agora tem dois, três wide receivers que eles usam consistentemente. Running back é um cara no campo só. Dois, na pior das hipóteses, mas é bem raro de o cara colocar dois running backs. Então, assim, eu tô numa posição em que eu não estou acreditando no backfield do Raiders, sendo bem sincero. Eu prefiro não me envolver nessa dor de cabeça. É foda. E pior que tipo assim, pra quem tem algum running back desse time, fica naquela situação de não poder dropar, né? Pô, você não vai dropar o Latavius Murray, você não vai dropar o DeAndre Washington agora nessa situação. Tem muita coisa pra acontecer, vai que um machuca, né? Só que, tipo assim, startar esses caras, não consigo mais. É alguém que vai segurar um spot no banco e até provar o contrário, né? Eles estão passando muito mais a bola do que correndo agora. Pois é, mas é a tristeza. Agora do outro lado nós temos Baltimore Ravens. Terrence Cara, West virou starter. olha como as Correu coisas mudam, muito, né, velho? correu Caraca. muito. Justin Forsett foi inativo. O Kenneth Dixon. Kenneth Dixon também inativo. Quem assumiu o backup foi o Javarius Allen, mas o Terrence West correu muito bem. E aí você vai olhar e fala assim, porra, vou pegar o Terrence West, não faça isso. Porque terminou o jogo, o John Harbaugh não queria dizer que o Terrence West é o starter. E semana que vem pode ser que o Kenneth Dixon comece. Eu peguei o Terrence West do waiver target, do waiver wire essa semana, do free agency no domingo, quando eles falaram que ele ia virar o starter. Um porque eu pensei assim, eu posso começar ele no lugar do Jordan Howard. Outro também porque, assim, uma coisa que eu gosto de fazer e que eu acho que muita gente deveria fazer, os jogadores bons que você pegar são jogadores que os outros times não podem pegar, entendeu? Então, mesmo que você não starte o cara, você acaba impedindo que os outros times tenham alguém. E se você acha que o seu adversário precisa daquela posição, por que não pegar, entendeu? E eu, o Rô precisava de running back, e eu olhei e falei assim, ah, vou pegar aqui, vou pôr no meu banco, na pior das hipóteses, eu não starto. Eu tenho o Le'Veon Bell, o David Johnson e o Jordan Howard. Que, pra você entender por que que eu não startaria um starting running back. Eu tenho três que estão começando e que eu achava que valiam mais do que o Terrence Sim. West, né? E então, tipo, se você faz isso, você libera, assim, você consegue impedir que o seu adversário faça pontos, entendeu? Então, essa é uma coisa interessante de pensar também no que você está fazendo quando você está fazendo. Mas eu não sei se eu seguro o Terrence West muito tempo, não. Eles vão pegar o Washington agora, que é um puta de um matchup legal, mas eu não sei dizer se ele vai ser o starting ou não. Você Cara, entende? E é aí assim, fica eu não. muito complicado de você saber o que fazer com esse outro backfield que eu também não sei o que fazer, cara. Sim, tem que ver como, realmente como é que o Kenneth Dixon vai ser utilizado nessa semana. Essa semana eu acho que ele vai ser pouco utilizado, entendeu? Assim, então essa semana ainda eu acho que o West ainda tem o seu valor, tá? Agora, dependendo de como o Kenneth Dixon se portar nessa semana que vem ele vai pegar mais snaps, né? Vai mais corridas para ele, aí já começa de novo aquele comitê, entendeu? E tipo assim, pode ser que o comitê seja o futuro da NFL, pode ser que o comitê pro time seja muito bom, você preserva alguns seus jogadores, tem mais opções, mas pro fantasy é uma merda, cara. Todo time que fala, não, vamos fazer um comitê, putz, fodeu, cara, porque aquele negócio, né? Você vai ficar muito dependente de touchdown, né? O cara vai lá e corre 20 jardas, 30 jardas, 40 Porque jardas. o que acontece no comitê é o seguinte, ou ninguém vale alguma coisa, ou só um cara vale alguma coisa naquela semana e ninguém mais vale, você não tem como saber quem é o cara que vai produzir bem aquela semana. Porque o comitê pode ser assim, essa semana, por exemplo, o Eagles. Essa semana o Ryan Matthews vai ter 20 targets, na semana seguinte ele vai ter 10, na outra ele vai ter 0, e aí o Wendell Smallwood vai ter 25 em uma, o Barker vai ter 20 na outra, e o Darren Sproles vai ter 15, 30, 20, entendeu? E aí você nunca sabe qual é o cara que vai pegar a bola em cada semana. E aí você não tem como saber qual começar. Então aí fica bem Será? complicado de se meter nesses backfields por causa disso. Ou o que eles fazem também? Dão 10 snaps pra um, 10 snaps pro outro, 10 snaps pro outro, e aí você tem três caras que fazem 3, 4 pontos, e aí quem vai pegar o touchdown, ninguém sabe. Se alguém vai pegar o touchdown. Então o que acaba transformando é em todos eles em não úteis. Todos eles são inúteis. Todos eles. Não dá pra começar ninguém, porque você não tem certeza do que esperar de qualquer um deles. Aquele negócio, mas, cara, cada time tem uma situação, né? Assim, então, por exemplo, eu tô sem running back. Basicamente, eu estou na merda de running backs. E eu tenho que apostar em alguma coisa, bicho. Então, eu já começo a olhar pra esses comitês e falo, e aí? Deixa eu pegar a moedinha, jogar pra cima e falar. em quem que eu aposto. Entendeu? Uma situação que eu não imaginava que estaria no começo do ano, depois do meu draft maravilhoso. Mas aquele negócio, cara, assim, realmente. Aquele negócio, se você pudesse voltar no tempo, tal, mas, cara, é isso. Isso que é o fantasy. Você tomou decisões, você achou que algo iria acontecer, você apostou em certo jogador, não deu certo, às vezes deu. Né? Às vezes você pegou um cara na waiver wire que mostrou que é muito melhor do que o primeiro, né? O Jordan Norman. Norman? Eu nunca sei o nome desse cara. Howard. Jordan Howard. Jordan Howard. Está com o Norman na cabeça hoje, hein? Pois é, eu acho que eu gosto do Norman. Antes do podcast, para quem não sabe, ele tava falando que o Josh Norman nunca ia começar um outro snap na vida e que ele esperava que aquele filho da mãe. Falei, por que que aconteceu com o Josh Norman? Aí era o Josh Gordon. Pois é, não, isso aí a gente vai falar, relaxe. Você tá com o Norman na É. cabeça, não esquece o Norman por algum O motivo. Jordan Howard, né, que a. O Langford, que já tava jogando meio ruim, né? Já tava perdendo snaps pro Howard. Machucou semana passada. E o Jordan Howard assumiu, né? Então, sim, cara, ele entrou, né, nas waivers wire semana passada e tal. E agora é RB1, cara. Jogou muito bem essa semana. Mostrou, tipo assim, o que o Langford deveria fazer, ele fez e muito melhor, entendeu? E por mais que o Langford volte daqui a, sei lá, 3 semanas, né? Cara, eu acho que ele volta pra ficar no banco, ficar como RB2, entendeu? Entrar em pouquíssimas situações. Porque pra mim, cara, o Howard tem um futurozinho bom, velho. Né? Mas vamos ver, vamos ver. Agora, falando ainda do Baltimore Ravens. Steve Smith Sr. O que dizer dessa pessoa com 37 anos de carreira, É uma entendeu? lenda, menino, não. Brincadeira. Cara veio de lesão do ano De passado. uma baita lesão, não foi qualquer lesão. Todo mundo falou: velho, já era. Pois é. Vovô, já era, vovô. Se aposenta, vovô. Vai dormir, vai Não, e ele apresentar ia o se talk aposentar, né? show, vai fazer alguma coisa. Vai ser comentarista, né, cara? Você já teve muita coisa assim, né? E o cara destruiu no jogo. Aí a pergunta que fica: é miragem ou realidade? Olha, eu vou dizer o seguinte, até baseado no calendário do Ravens, eu diria que provavelmente a realidade é que ele deve continuar produzindo. Ele tem mais um matchup ruim na frente com o Jets, tá? Talvez o Giants seja mais complicado do que o Jets, mas ele tem um ruim aí com o Giants, um mais ou menos com o Jets. E o resto, cara, é tipo secundárias tranquilas. Ele vai pegar Pittsburgh, ele vai pegar Cleveland, ele vai pegar Dallas, Cincinnati, que tá mais ou menos também na secundária, Miami, que tá tranquilo. O New England, que já é mais complicado, mas daí Philadelphia e Pittsburgh de novo. Quer dizer, o calendário dele tá muito favorável e ele é o go-to do Flaco. Aliás, eu falei na quinta-feira que o Flaco ia ser top 5, eu quase acertei. Foi o sexto lugar. Passei muito perto por um ponto, quase acertei. Quase. Quase. Pois é, cara, assim, Precisão ó. total aqui. Agora você vê que o Ravens esse ano, tipo assim, né? Tá querendo disputar alguma coisa aí, né? Tá 3-1 agora. Não ia Pois disputar é. nada, não. Querendo disputar alguma coisa aí. Vamos ver, vamos Eu ver. acho, eu acho que assim, os matchups são bons, eu acho que eles vão conseguir produzir algumas coisas, mas não é um time que me empolga muito, não. Eu não sei se eu ponho o Ravens lá na frente, não, cara. Ah, Pra mim, esse time é 3-1, facilmente poderia ser um time 2-3. Ou 2-2, ou 3, ou 1-3, entendeu? Porque os jogos assim foram tipo blocked field goal, eu falei isso na semana passada. Eu não acho que é um time que é um puta time. Mas em termos de Ah, fantasy, são caras que dá pra você começar spot start é como o tipo Joe isso, cara. Nosso Flacco. foco é fantasy, rapaz. O É. time pode perder, pode ser humilhado. Se você tiver o Julio Jones fazendo 36 pontos, foda-se Atlanta, né? Tipo assim, perca de 80 a 0. É mais. É a vida do fantasy, tá ligado? Isso que é foda também, né? Tipo assim, você começa a torcer pelo seu jogador, né, cara? E você não quer saber do time. Tipo assim, se você não tem a defesa do time, você não tá nem aí pro resto do time. Você tá, vamos lá, joga pro Julio Jones. Foda-se o Sanu. Foda-se o Tevin Coleman. Porra, para de jogar a bola pro Freeman. Julio Jones, desgraçado. A vida é assim, né? É, agora, deixa eu ver. Então, já que a gente falou do Josh Norman tantas vezes, falamos do Josh, do Jordan Howard, né? Eu só quero fazer um adendo aqui, uma referência, entendeu? Ao meu grande, grande amigo Josh Gordon. Grande amigo. Pô, bota a musiquinha triste de fundo aí, porque agora vai vir. Musiquinha triste, deixa eu achar uma Você que musiquinha é triste. triste, você que é triste, por favor. Deixa eu puxar uma musiquinha triste, musiquinha triste. Música triste, música triste. Pode ir. Josh Gordon, queridinho Josh Gordon, entendeu? Sabemos que no USA, né, todos os rappers, todos os caras famosos, Rihanna, né, temos o Snoop Dogg, os caras gostam do marijuana, né, os caras curtem a ervinha e tal, né? Martavis Bryant, né, tá suspenso esse ano por causa da ervinha. Levei um belo. Le'Veon Bell todo ano perde alguns jogos por causa da ervinha. É, então assim, mais da metade da liga, velho, usa o negócio, né? Então, ok, cara, não tem problema, né? Você ano passado foi suspenso por causa da ervinha também, né? E aí falou, não, gente, relaxa, tô limpo, me livrei disso, não quero mais usar esse negócio. Esse ano eu vou mostrar para vocês que eu ainda mereço estar aqui. Durante a pré-season, ele mostrou que, porra, realmente, cara, Josh Gordon é bom, né, cara? Isso me dá frustração. Ainda consegue fazer tudo isso? Poxa, eu acho que eu vou investir nesse cara. Draftei-o. Draftei-o. Beleza, segurei ele no banco durante 4 semanas, apostando que na quinta semana o cara ia voltar destruindo. Né? Beleza, tudo bem. É um investimento, um banco ali, ok. Aí me chega na quinta-feira, depois das waivers wires, né? Depois que alguém pegou o Bem logo Tyrell, depois do Ryan, meu. do Tyrell, qual que é o backup dele? Terrell Pryor. Depois que alguém pegou o Tyrell Pryor, sendo que o Corey Coleman tava machucado, né? Aí eu falei, beleza, cara. Pegaram o Tyrell Pryor, mas foda-se. Ele só vai pontuar durante uma semana, porque semana que vem. Caralho, eu penso numa carta grande. Semana que vem o Josh Gordon tá voltando. Então, beleza. Não tem por que queimar um bank spot com um cara que vai durar uma semana só. Beleza. Ótimo pensamento, analogia, tal. Botei no papel, pontuação, projeções e tudo. Falei, pô, maravilha, mandei bem. Quinta-feira, né? Aplicativo da NFL. Breaking News. Josh Gordon vai para o rehab. Eu falei, tá de brincadeira comigo, né? O cara que ia me voltar na semana que vem fala para mim que vai pro rehab. O cara que foi suspenso ano passado com merda de droga vai pro rehab. Meu amigo, você teve um Tinha ano colocado alguns pra ir dólares no aqui. rehab, cara. Você teve um ano todo, cara. Você teve Natal, Ano Novo, Carnaval, cacete a quatro pra ir pro rehab, pra fumar e voltar pro rehab. Pois é. E deixa na porra da quinta-feira pra ir pro rehab. Irmão, nessa hora você vê que o cara só pensa nele, tá ligado? É um cara que não consegue enxergar o resto do Só mundo, pensa cara. nele. Só pensa nele, tá ligado? Egoísta. Egoísta, Gusilio. Definição de egoísta, Não pensou no descarado. Fetas e não pensou nos amigos Josh do Fetas. Gordon. Meu, caraca, Chega. velho. Quer fazer isso? Faça na segunda-feira, entendeu? Faça na terça-feira de tarde. Me dá uma chance de pegar você, jogar Coitado, você cara. fora, que você, velho, é um Que dó, drogadinho, velho. é? Que E dó, pegar velho. alguém que eu acho que vale a pena, entendeu? Beleza. Eu Pô, sou mas o. é assim. Não, calma, que eu tô jogando do peito pra fora, que eu tenho que me libertar disso, velho. Pô, você tava me consumindo, cara. Entendeu? Pelo menos eu consegui trocar você pelo Steve Smith Sr. Entendeu? Olha só. Pelo menos, assim, eu consegui, tipo, diminuir as minhas perdas. Uma bela troca, alguns dias. Entendeu? Mas, porra, a de sacanagem, né? Tyrell Pryor, que era pra ser um cara que ia jogar uma semana, agora de repente, buf, waiver wire target. Entendeu? Se na sua liga ele tá livre, vai pegar o cara. É, Porque o vai Zé pegar mesmo. Droguinha tá no rehab. Zé Droguinha! Né? E o Zé que que Droguinha. aconteceu agora? O time vai querer jogar o cara fora. A NFL vai banir ele pra Eu sempre. bani ele Bom, cara. Aí ele falou, pode banir ele pra sempre por causa de álcool e maconha, velho. É muito Ah, ridículo isso. porra, não, mas eu fico puto porque O Ray tem. Rice que espancou a mulher em vídeo, murrou ela pra ficar inconsciente, pode jogar. Os caras não podem banir um cara pra sempre por causa de uma porra de uma droga. Que todo mundo usa droga no mundo. Sim, Aquela aspirina que mas você bebe que é droga, sabe? Aquela Ritalina que você tem que é droga. Aquele antidepressivo rapidinho que você tem que é droga. Aquele açúcarzinho que você põe no seu café que são duas drogas. Quer dizer, desculpa, gente, mas isso é hipocrisia total e completa. então a NFL tem que rever o que ela acha que. É, assim, na minha opinião, e você pode me chamar de uma pessoa conservadora, entendeu? Mas pra mim, eu me sinto menos ofendido quando uma pessoa fuma maconha, bebe um copo de álcool, sabe? Toma vodka, toma cerveja, sai por aí bêbada, entendeu? Não põe a vida de ninguém em risco, não dirige debaixo dessas influências, sabe? Faz uma coisa dessas. E pra mim é menos ofensivo do que quando uma pessoa esmurra a mulher contra a cabeça da mulher contra a parede do elevador e arrasta ela pra fora do elevador. Eu posso estar sendo uma pessoa conservadora, entendeu? Não sei. De É. repente eu estou sendo Não. irracional e lógico. Mas eu acho que, porra, se tem uma pessoa que vai lá e enfia a cabeça da pessoa na parede, arrasta ela pra fora. Essa pode jogar, tudo bem, já foi de suspenso. Agora a outra que acendeu um cigarro de maconha, essa não dá. Essa não tem Pois é, condição. acho que é o Josh Tipo, Lambo, né? Josh também Lambo outro que bateu na mulher. bateu na mulher, ficou Pois um é. jogo suspenso, Pois é. né? Então, tipo assim, cara, É. não menosprezando um ou outro, entendeu? Mas, cara, é foda, velho. Tipo assim, Não, menosprezando a política da NFL e a é. hipocrisia do negócio. Eu acho que isso dá pra menosprezar, sim, porque é um absurdo isso. É, pra mim é um absurdo, eu Ah, não cara, consigo esse aí a gente vai ter que justificar. beber muito, conversar muito, mas, cara, Josh Gordon, você, velho. Pode mandar ele embora, ou seja, pra fé, depois de toda essa carta, né, de toda essa crítica social. Pode mandar ele embora, ele não tem mais espaço em roster nenhum. Era uma aposta de qualquer jeito. Com sorte, você não foi um dos caras que draftou ele no quinto, quarto round, entendeu? Você esperou pelo menos até o oitavo, nono pra pegar ele. Então, né, acho que não é uma perda tão grande, cara. Nessa altura, muita gente já jogou cara que é quinto, sexto round fora. Então, sétimo, oitavo, nono não é um fim do mundo. Fazer algumas menções rápidas a alguns jogos aí e alguns jogadores, né? Então vamos lá. Buffalo e New England. Nossa, 16-0. Nossa, tudo Se bem você que. tinha alguém do New England, chorou, no ch chorou, sentou e chorou. Ninguém fez nada. Nossa, absurdo. Cara, a primeira jogada do New England, Julian Edelman Foi linda. a 91 Foi jardas, cara. linda aquela jogada. Entendeu? Eu falei, porra, meu irmão, startei esse cara. Mandei muito. Não, não, não, não, não. Flag, pode voltar que não valeu, não. Foi isso que New England fez. Foi uma jogada que não valeu. Nossa, mas não fez nada, nada. Tudo bem que eles estavam sem, né, o Garapolo lá, sem Brady, né, tal. Já foi um time que conseguiu vencer todas as adversidades, né? Tá 3/1, 3-1. E agora essa semana tá voltando Brady Boy, né? Mas, cara, foi um joguinho triste, velho. Eu torcendo assim, falei, cara, faz alguma coisa, pelo. Esse é o momento para você comprar os Patriots. Com certeza. Vai atrás de quem tem o Gronk, vai atrás de quem tem o Edelman, tenta comprar esses caras com toda a força que você pode. Não compra o Blount é o único cara que eu não compraria. Vende o Blount, porque ele nunca vai valer mais do que ele vale agora, ele vai parar de produzir com a volta do Tom Brady, porque com o Brady as corridas curtas que ele tá tendo não vão mais existir. Talvez no final do jogo, em blowout, quando o Patriots tá tipo 40-0 contra outro time, eles vão pôr o Blount, ele vai Eu acho que o martelar o Blount cara. ainda vai fazer alguns touchdowns, entendeu? É, Eu mas acho. não vai ser inconsistente, entendeu? É tipo isso, entendeu? Foi o que eu falei pro Paduim. Hein, Padoca? Você querendo fazer o trade comigo pelo Blount aí? Eu falei, Paduim, eu não tô apostando no Blount mais. Aí, discordo de você. Eu falei, ok, Paduim, mas eu não tô apostando. Eu não acho que o Blount vai manter a produção dele agora que o Pois é. Brady tá apostando, entendeu? E tipo assim, é isso que você tem que fazer, galera. Assim, analisar. E aí? Essa semana mudou bem. Semana que vem, como é que vai ser? O que tá acontecendo? Alguém machucou? Alguém tá voltando? E pronto. As suas decisões têm que ser baseadas em cima disso, né? Ok, então New England vale a pena pegar um E o step. LeSean McCoy tá virando um everyday starter. Esse é um cara que agora você põe em qualquer lugar e acabou e tranquilo. É a única coisa do Bills que eu tenho certeza que vai produzir o LeSean McCoy. Pois é, cara, e tipo assim, o cara tem quantos anos? 80 anos de carreira Não, já? o McCoy é até novo, cara. LeSean McCoy é até novo. Eu posso pesquisar aqui, mas ele não é um cara muito velho, não. Ah, ok, ó. O McCoy e o. Qual é o outro que também eu acho que é velho? O. Me chama McCoy. O DeMarco Murray. Não, o DeMarco Murray acho que também não é velho, cara. Acho que os dois têm tipo 28 ou 27 anos. É? Eu achei que eles tinham 30 já. Não, acho que não. Um que Eu é vou velho. procurar aqui, vou ver se eu acho, mas Mostrando pra já mim falo. que, tipo, a idade. É que nem vinho, né? O cara consegue ficar melhor quando envelhece. Frank Gore, velho. Frank Gore é bom mesmo, hein? Caraca, velho. Quem diria? Eu não apostei nesse cara no passado. Eu não apostei nesse cara esse ano. E daqui a pouco eu vou ter que fazer uma cartinha me desculpando pro bicho, viu, velho? Porra! O cara tá mostrando que a idade tá só amadurecendo o menino. O garoto. A criança de 30 anos. 30 anos. Não, é. O Frank Gore tem mais de 30, com Agora certeza. tem 30 e 34, acho. É, o Mas. LeSean McCoy e o DeMarco Murray, os dois têm 28 anos. Pois é, mas estão mandando bem, né? Então. O Eu falei. Frank Gore está atualmente com 33 anos. Não, e Buffalo Bills, né? Tem o Sam Watkins, né? Finalmente colocaram ele no IA, né? No É, na reserva dos injuries. Injury Reserve. É um lugar, a ideia desse spot, assim, ele não come, porque na NFL você tem um mínimo e um máximo de jogadores que você pode ter por time, que é 46 a 54. E você, quando põe o cara no IR, no IR, no Injury Reserve, você tá falando o seguinte: ele vai continuar no meu time, só que ele não vai contar contra esse cap. Em troca, eu não vou poder usar ele durante pelo menos 8 semanas. Então, o que significa que acabou a temporada do Sammy Watkins, todo mundo pode jogar ele fora, porque mesmo que por algum milagre do destino ele resolva voltar, o que parece muito improvável, porque estão dizendo que eles vão ter que fazer cirurgia nele de novo, ele não vai voltar para sua temporada do Fantasy, então o waiver wire acabou. Basicamente. Vamos ver outro jogo aqui para fazer uma menção rápida. New Orleans Saints e San Diego Chargers. O É. Chargers fez de tudo para perder esse jogo. Incrível, foi incrível o que no último quarto o Chargers tinha dois touchdowns de distância do Saints e eles entregaram a bola várias vezes. Foi fumble do Melvin Gordon, fumble de acho que de um recebedor e uma interceptação do Philip Rivers e eles tinham a bola de volta no final para poder tentar fazer com o Philip Rivers e aí ele foi interceptado. Cara, a defesa do Chargers é melhor do que isso. Eles estão jogando bem, é uma defesa boa, é uma defesa que pra wide receiver tá complicadíssimo. Você vai pegar os wide receivers do Saints, nenhum deles produziu bem nessa semana. Porque os corners do Chargers são muito bons. São muito bons. Então eu teria medo de começar o wide receiver contra o Chargers, sendo bem sincero. E assim, por pouco, o Breeze não produziu absolutamente nada nesse jogo. Foi assim, foi porque o ataque do Chargers pôs a defesa do Chargers numa posição de merda que o Drew Brees não ia produzir nada. Então eu começo a ter algum receio de startar a cara contra o Chargers e esperar um resultado bom, sabe? Vai ter um ou outro que vai escapar, que nem o T.Y. Hilton escapou com o Colts, né? Quando eles jogaram contra o Chargers na semana retrasada. Mas, tipo, eu não sei se eu tenho certeza disso mais. Complicado, né? Assim, o Philip Rivers estava sem o Antonio Gates, né? É, o Felipe Rivers está sempre sem alguém, né? Isso é uma constante. Só que aí ele tá jogando. Acho que quem tava no. É o Henry, né? Deixa eu ver qual é o nome do cara. Hunter Henry. Não, até Henry. Entendeu? Que fez touchdown, né? É. Então, assim, tudo bem, eu não tenho o Antonio Gates, né? Tal, meu target principal, mas eu tenho o Tyrande, assim, bonzinho. Não vou dizer do mesmo nível do Antonio Gates, mas, pô, Tá chega boa. jogando razoável, tá jogando bem É. até. É um cara que daí vale a pena dar uma olhada se ele tiver no seu waiver, ele provavelmente tá no seu waiver. Dois jogos, produziu bem, aqui quando o Antonio Gates voltar, ele perde a produção dele, né? Então, não sei, tem que dar uma olhada a ver se vale a pena pegar ele agora ou não, ficar de olho no Antonio Gates. Não, Não sei se pra waiver, mas pra ver no free agency. Ou guardar ele no teu waiver, se você é o dono do Antonio Gates, pegar os dois. É que é difícil de segurar um tight end É reserva, né? foda. Mas se você é o dono do Antonio Gates, você precisa de um segundo tight end de qualquer jeito, porque ele tá muito injury prone nos últimos anos. Então, você já deve ter um segundo, por que não o backup imediato dele? Porque você sabe que a produção vai existir, então. Agora, aí Melvin Gordon, né? Conseguiu salvar a produção dele com o touchdown. É, o Melvin Gordon tá Dois. produzindo bem, cara. Mesmo não correndo um absurdo de bom, ele tá produzindo pelo menos. Ele produziu 17, 18, 13, 17. Porque agora ele tá envolvido no passing game também. Então eu acho assim: é um cara que você vai ter que começar toda semana. A menos que seja um matchup muito horrível. Aí tem o Tyrell Williams, né? Ty Williams. Tyrell Williams. Não fez muita coisa, né? Ou fez? Não, você fez 40 jardas, 5 repetições para 5 para 40. Esse foi o jogo do Dontrell Inman. É do Iman, cara. Nossa, quem é esse cara? Tipo... Era o cara que eu tava tentando lembrar naquele podcast que eu falei o Melvin Ingram, que é o Dontrell Inman, que é o cara que foi o cara que substituiu o Keenan Allen no ano passado. Pois é. Mas, Eu sim, tô cara. fugindo desse core de wide receiver do San Diego também, não sei o que fazer desses caras. Eu acho que talvez eu pegue só o Tyrande essa semana aí. Mas eu tenho que dar uma pesquisadinha pra ver como é que tá o Antonio Gates ainda, né? Do lado do New Orleans Saints. Outra cartinha que eu vou ter que mandar. Mas acho que eu vou mandar pro Drew Brees, velho. Entendeu? Porque Drew Brees. O Drew Brees? É, porque Drew Brees ele fica lançando pra quem ele quer lançar. Entendeu? Ele assim. Ele passa a bola pra todo mundo, cara. Pra quem quer lançar? Eu acho que todos É, eles tentam lançar pra quem eles querem lançar. ele não foca em ninguém, cara. Você tem uma estrela do seu time, Drew Brees. Brandon Cooks, cara. O cara é foda, meu amigo. O cara é muito rápido. Manda os deep ball lá, que o bicho é touchdown, velho. Ah, Tchutchu, mas ele sempre foi assim, o Drew Brees. É foda, não, eu tô ligado. Eu tô aprendendo esse ano no jeito mais difícil, tá ligado? É difícil de ter o wide receiver do Saints, é isso. Mas e o Cooks, ele Caralho, velho. teve targets, né? Ele teve seis targets Seis. nesse Então, último ele teve jogo. Ah, três então. targets. A É isso, questão é cara. quando ele pega o touchdown, quando ele não pega, né? O Willis Dentz teve um target. Pois é. Entendeu? Tipo assim, aí tu vê o Ingram, teve seis targets, entendeu? Thomas teve quatro. Então, tipo assim, o Coleman teve dois. Né? Cara, são tudo grandes jogadores. Alguns são grandes jogadores. Mas no fantasy é foda, tá ligado? Porque Enterra o teu time. o cara pega três vezes na bola. É. Se não fizer touchdown, se não fizer uma corrida de 90 jardas, já era pra você. É. Entendeu? E olha que, tipo assim, Brandon Cooks, eu draftei ele acho que no terceiro round, entendeu? Foi um round. E me fudi É, aí, cara. todo ano acontece isso. Todo ano as pessoas ficam com amor a respeito da velocidade do Cooks e do fato de alguém ter saído do Saints e de o Brees precisar de alguém para passar a bola. E aí eles querem pôr alguém lá em cima. Antigamente era o Dre Armstrong, aí virou o Marcus Colston, aí agora é o Brandon Cooks. Mas pelo menos o Marcus Colston ele tinha um chão, sabe? O Armstrong também. Agora na hora que você põe esse o Cooks, o chão dele é 2, 3, 4, dependendo do que acontecer na semana, porque o Breeze agora ele não passa pra um cara principal e vários outros caras, entendeu? Teve a época do Jimmy Graham e aí os outros, né? Teve esse do Marcus Conte e os outros, mas agora ele tá passando pra todo mundo e acabou ele, porque não tem um alvo preferido. Enquanto ele não Cara, achar um alvo preferido, ele vai espalhar a bola desse jeito louco mesmo. foda, viu? Pois é. Eu vi o jogo, eu tinha a impressão que ele não conseguia enxergar o Brandon Cooks. Porque o Brandon Cooks fica meio que no lado esquerdo dele. E é o blind sight, né? Porque quando ele vira para lançar, ele vira o corpo pro lado direito e olha muito pro lado direito do campo. Eu falei, velho, aposto que é isso, cara. Ele não consegue enxergar o cara, né? Não é possível, velho. Seria uma justificativa bem É triste. possível que toda hora esse cara não tá livre? Meu irmão, não, Né? se eu fosse o Brandon Cooks, eu ficava parado assim, falando, não, vai, joga pros outros aí, pode jogar. Porra, absurdo. Mas quem mandou bem? Mark Ingram, cara. A Mark Ingram Mandou bem mesmo. tá jogando bem, viu, Tá cara, com um assim. chão legal mesmo. Pois é, aí eu tô, caraca, que merda, assim. E aí eu tô sentindo muito isso. Esse ano eu apostei em muitas pessoas erradas, tá ligado? Assim, eu tô sentindo que meu time tá. implodindo, aliás, desmoronando assim pra dentro, assim, eu falei, eu falei, porra, os meus primeiros picks estão só, tipo, se machucando, fazendo porra nenhuma, se fudendo, as waivers, eu tô escolhendo os caras errado, eu tô, meu Deus do céu, para, vamos começar de Pô, novo, meu Deus do céu, para. vamos Para o começar trem de, que eu quero descer, né? eu Deus. quero descer, eu não acredito nisso, Eu não acho, cara. Eu já falei pra entendeu? você, eu acho que seu time tem muitos pontos positivos. Entendeu? É que o foda foi que os seus running backs, que deveriam ser um ponto mais forte, não estão, né? É, Pois é. isso empurrou você pra baixo. Mas é a vida, cara. E é aquele negócio, assim. Uma coisa que ninguém eu falo assim, putz, perdi. É, tô 0-4 esse campeonato, né, tal. Cara, ainda tem coisa pela frente, tá? Tem liga que metade dos participantes vão pros playoffs, né? Então, assim, eu tô focando nisso, né? Se eu conseguir pegar uma quarta posição ali, quem sabe, né? Ah, eu tô numa liga É. de 12 pessoas que 6 vão pros playoffs. Então, assim, não terminou a temporada ainda, né? Agora, saber disso. Trabalhar bastante nas waivers e tal. Um pouquinho de sorte também ajuda de vez em quando, né? Bastante sorte, ajuda bastante, cara. Por exemplo, o Lopes na nossa tá 3-1, mas ele é um dos times que menos pontuou até agora. Ele é o terceiro time que menos pontuou até agora. E ele tá 3-1. Mas é isso, Porque ele é o cara. O terceiro time que menos importante tomou ponto. Então você tem isso de sorte, sabe? é ganhar do adversário. Isso que é importante. Você pode ganhar com 50 pontos, você pode ganhar com 120, você Com pode perder com 120. 130. O Tito tá 1-3 e o Tito tomou exatamente 100 pontos a mais que o Lopes tomou no ano. Aí, ó. Ele fez 50 pontos. Não, ele fez 20 pontos a mais e tomou 100 pontos a mais que o Lopes fez. Tomou. Daria a fada, depois, se eles invertessem o calendário deles, ele estaria 3-1 e o Lopes 1-3, porque é isso, sabe? É muito de depende do que vai acontecer em termos de pontuação e contra quem você está enfrentando. O Paduinho essa semana ganhou, tá 4-0, mas ele fez 67 pontos no pífio. Ele teria perdido de quase todos os outros times da liga. Ele perderia de 9 times e ganharia de 2. Então tem isso, sabe? Tem um pouco da sorte do draw, entendeu? Pegar os caras sempre na semana difícil deles, aí fica complicado mesmo. Tem gente que tem azar com essas coisas, mano. Mas é isso aí, a graça do jogo é essa, rapaz. Algum outro jogo que queira passar aí rapidinho? É. É, acho que sim, tem vários jogos, vários aconteceram. Acho que se alguém estiver ouvindo quiser que a gente fale de alguma coisa específica, pode mandar mensagem pra gente, né? Tem o blog, tem eu tenho Facebook e Twitter do coisa aqui, então é só procurar que dá pra achar. Tá no site que a gente tá publicando. Quiser passar, a gente ainda não tá querendo publicar muito para todo mundo, porque a gente tá querendo estruturar e tal. Mas a ideia é que ano que vem a gente entre bem profissional já com edição. A gente tava conversando sobre isso já antes do podcast. Então tem algumas coisas aí que a gente tá trabalhando ainda por trás das cortinas para ver se a gente consegue melhorar a ideia daqui e ir mais para outras coisas. Então se alguém quiser sentir, acha, tem ideias, tem vontades, quer participar de repente, é um editor e tá a fim de fazer, fala aí com a gente que a gente tá procurando. Não é uma coisa que a gente tá querendo fechar a porta, não. A gente tá querendo abrir, na verdade. Em termos de Ah, e... jogo, eu não tenho nada pra falar agora, até porque eu preciso ir embora também. É, já deu E a tempo gente já pra caralho. bateu o nosso tempo de sempre, né? É, foi uma semana interessante, foi uma semana complicada. Eu acho que a gente vai ter muitas coisas aí para descobrir ainda, mas foi uma semana bem de times que eu não esperava tão bem, jogadores que eu não esperava tão bem e vice-versa. Mas isso é parte da emoção da brincadeira também, né? É isso aí. E Livon Bell está de volta e, cara, melhor do que nunca, hein? E né? Vou deixar a minha carta aqui. Paduim? Você tá me ouvindo, né, Paduim? Perfeito, certo? Nem Le'Veon Bell nem David Johnson morreram. Certo? Então vou deixar aqui vocês com um beijo, um abraço e falando assim, Le'Veon Bell e David Johnson para sempre. Certo, Juju? For the win, For the win? for the heart. For all wins. Falou, galera. Beijinho, boa Alô. sorte essa semana. Nossas taças e brindamos com canções de seja assassinado.